Ele tinha nas mãos, uma vida de príncipe vivia, amado, adorado, querido, suprido de mordomias, anel de brilhante no dedo, alparcas adornavam seus pés. Com atitudes infiéis, a todos abandonou, deixou sua casa, seu pai. O mundo agora é seu lar. Parte dos bens lhe foi dado, mas logo se pôs a gastar com coisas que o mundo oferece: jogo, droga, prostituição. E havendo dissipado tudo, vejam que situação, por ter trilhado assim por caminhos tão tortos, abatido, cansado, seus membros quase mortos, e das mordomias que tinha esqueceu-se de todas, querendo comer as alfarrobas que eram dadas aos porcos. Tristonho, baixando a cabeça, pensando, começa a chorar, arrependido, voltando para o ditoso lar, almejando ser recebido como um simples trabalhador. Oh, como é bom em saber que existe um pai de amor, pois ao ver o seu filho arrasado, quase morto, corre ao seu encontro e no abraço lhe beija o rosto, restituindo tudo, inclusive no dedo o anel. Mata o novilho cevado, hoje é dia de festa no céu.